Amém, graças e paz, amém, igreja. Glória a Deus, bom dia. Graças e paz também, Campus Online. Deus abençoe. Abre sua Bíblia comigo, lá em Isaías, capítulo 9. Muito bom. Falta só 3 dias, né, para o Natal. E Jesus, ele é muito poderoso. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, tá? E às vezes a gente fica focado só no 6 e no 7, mas o texto começa, pelo menos no título da minha Bíblia, está dizendo o nascimento do príncipe da paz. Muito interessante que quando a gente vai lendo Isaías 9 e o livro de Isaías, você vai pensando assim: parece que Isaías ele estava junto quando Jesus também estava, né? Parece que Isaías andou no mesmo tempo que Jesus, mas não. Essa profecia aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E o nome de Jesus, né, que está acima de todo nome, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. É esse nome que impacta a gente. É esse nome que traz uma movimentação de amor. É esse nome que fez você hoje sentar aqui, né? Tirou você da sua cama, te restaurou. Essa semana, às vezes, a semana foi desafiadora, mas você venceu. Você está aqui. Glória a Deus por isso, né? Vamos lá. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante da tua presença, principalmente para agradecer. Louvado, engrandecido é o teu santo nome. Na palavra que nós vamos ler, Senhor, é o anúncio. 700 anos antes de tu vir ao mundo, transformar todo um conceito dentro daquilo que é o teu amor por nós, mas essa palavra traz algo muito poderoso. E que nós possamos sair daqui hoje com a certeza de que todo dia tu estás conosco. Em todo tempo tu movimenta as águas. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença. Fala conosco por intermédio dessa palavra. Toca em nós no mais profundo daquilo que nós necessitamos, porque às vezes o homem não alcança, a medicina não alcança, mas só quem alcança é a tua palavra. Então, que essa palavra venha trazer cura nessa manhã, restauração, renovo, vigor, fortalecimento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. O caminho do mar, além do Jordão. O povo que andava em trevas viu uma luz, uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, aleluia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como a lenha no fogo. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado o quê? Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Vamos repetir? Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz, versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? E aí, quando a gente vai lendo, né, no versículo 6, e é tão interessante que começa a frase dizendo assim, Isaías escreve assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Quando você começa a ler o versículo, você pensa num menino, mas uma criança, pequenininha, né? Um menininho inocente. E quando vai finalizando o versículo, dá uma grandiosidade, porque ele será chamado de quê? Vamos começar por esse. Maravilhoso o quê? Então, ou seja, não tem conselheiro melhor do que ele. Quantas decisões precipitadas nós tomamos? Quantas coisas nós tomamos como direções sem antes perguntar para ele, que ele é o maravilhoso o quê? Não tem outro, né, que seja melhor ou maior ou poderoso. Não, é ele. Ele é o conselheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo pequeno. Quando você vai comprar algo, você pergunta antes se deve comprar isso ou não? Senhor, eu posso, está no tempo de eu tomar essa decisão, você faz isso? Na maioria das vezes não fazemos, irmãos. O que a gente faz? A gente toma as atitudes, a gente compra, toma as decisões. Quando chega lá na frente, que o negócio ficou muito difícil, muito complicado, com muito conflito, e tu olha e fala assim, Deus, conserta isso aqui. E ele pensa assim, poderia lá atrás ter me perguntado, é o tempo, não é o tempo, faço ou não faço? Isso aqui, irmãos, é muito interessante, porque ele será chamado 700 anos depois. Quantos conselhos Jesus deixou? Pensa aí nos evangelhos, textos, né? Palavras de Jesus que foram conselhos. Tem um conselho que é muito interessante, que ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. É um conselho. E nós continuamos o quê? Ansiosos. Não preocupeis com o dia de amanhã, né? Porque seu dia, cada dia tem o seu próprio. Então, seja, vive o dia de hoje e amanhã é outro. É um conselho, não é? Mas quantos estão sentados aqui, quantos estão me assistindo, né, no campus online, pensando, meu Deus, o que será que vai acontecer ano que vem? E aí Deus está dizendo para mim e para você, fique calmo, eu já te aconselhei, não ficar o quê? Porque eu cuido de todas as coisas. Fala com a pessoa que está do seu lado, não fica ansiosa. Não, fala assim um pouquinho mais alto, porque já é 8h39, irmãos. Glória a Deus. Fala assim, não fica ansioso. Mas aí continua a frase. Fala assim, porque o maravilhoso conselheiro está dizendo para você, nessa manhã, não fique ansioso. Fique calmo, tranquilo e sereno, né? Não anda pensando assim, ah, o que, que vai acontecer em 2030? Irmãos, a gente nem sabe se vai chegar em 2030. Não é não? 2024 ainda não finalizou. Glória a Deus, por isso já está terminando, né? Eu falei com o pastor Guto. Ele ficou me olhando com aquela cara, tipo assim, por que, que ela está falando isso? Você já conversou com ele em gabinete? Conversa, marca. Ele tem umas vagas assim, 3h30 da manhã, 4h, ele tem umas vagas. Estou brincando, é brincadeira. Falei com ele assim, varão, vamos comprar uma caixa de fogos? Ele ficou me olhando assim, ó. Caixa de fogos? Falei, vamos cantar Feliz Ano Novo. Já deu. Aí ele pensou assim, riu, né? Não comentou, porque o que ele pensou realmente não daria para comentar. Mas, irmãos, a gente fica ansioso. Mas aqui está dizendo o quê? Ele será chamado maravilhoso conselheiro. E nós tomando todas as decisões precipitadamente, sem antes perguntar para ele o que devemos fazer. sem antes chegar perto dele e dobrar o nosso joelho e falar assim: posso, não posso, faço, não faço, falo. Uma coisa que é sensacional é falar, irmãos. Tem coisa que não é para falar, não. Aquieta assim, ó, né, Sol? Aquieta a alma e não fala. Que melhor, devo falar ou não devo falar? Não devo, né, Lu? Não devo falar. Por quê? Porque às vezes quando você fala, isso surte e vai surtindo por muitos anos aquilo que você falou. Porque você não perguntou para o maravilhoso conselheiro, dizendo para ele assim: posso falar ou não? Fala para o irmão que está do seu lado, antes de tomar, fala. Mas olha dentro do olho dele profetizando: antes de tomar qualquer decisão, não se precipite. Peça direção para o maravilhoso conselheiro, porque ele vai falar contigo. E eu vou te dar já assim uma notícia sensacional. Na maioria das decisões ele vai falar assim: não. Por isso que a gente não pergunta, não é? Porque ele vai falar o quê? Não faça. Eu não sei se eu contei aqui, eu acho que eu contei numa terça-feira, que um dia eu não orei de joelho, deitei, eu não estava com vontade de orar de joelho. Eu já contei isso aqui? Sim ou não? Não? Vou contar. Falei: eu não quero orar, vou orar deitada. Porque hoje eu não estou com vontade de falar contigo de joelho. Olha, ah, meu Deus. Deitei e fiquei: o senhor poderia me levar embora. O senhor está vendo aquele passaporte ali? Está guardado lá. Não tem um carimbo, Deus. Um. Para contar a história, assim, falar assim: ah, eu fui lá no Chile. Nenhum. Não, não falei isso, não. Falei: mas eu quero ir embora, Senhor. Eu quero ir embora. E eu desligo a internet de noite para mim, porque senão o celular continua, né? Ah, toda a vida. E aí dormi. Dormi não, deitei e fiquei. Não conseguia dormir, não conseguia dormir, não conseguia dormir. Liguei a internet de novo. Quando eu liguei a internet de novo, tinha uma mensagem de um irmão. E o irmão falava assim: Deus mandou falar algo contigo, pastora. Vindo desse irmão, falei: ah. E ele disse assim, e ele escreveu em caixa alta, né? Não é assim que fala? Aquele bem grandão assim? Ele disse assim: fala com ela que não. Irmãos, quando eu li aquele não, minha vontade era ligar para ele e falar assim: não dobro o joelho para orar por mim. Eu quero ir embora. E ele falou, ele ainda colocou assim: Deus falou que não é o tempo. Eu desliguei a internet de novo, falei: que raiva. É, irmão, tu não fica com raiva às vezes? Eu fico também. E eu falei: não. E Deus foi gerando em mim, sabe o que eu fiz? Dobrei o joelho. Chorei. Falei: Deus, eu só pedi para ir embora ali, para dar um carimbinho no meu passaporte, não é nada demais, não. E o Senhor falou: não. Amém. Não liguei mais a internet, porque eu sabia que tinha a continuidade da profecia. Falei: amanhã eu vejo isso. No outro dia eu levantei e ele colocou de novo, depois de 5 minutos, ele colocou: Deus mandou falar mais uma vez, pastora. Não. Não é o tempo de ir embora. Apascenta as minhas ovelhas e fique em paz. Eu queria ir para onde, irmãos? Para o Chile. Estou brincando, não queria ir para o Chile, não. Eu já falei aqui que eu tenho vontade de ir para o Texas, né? Mas não é o tempo. Mas esse não me doeu. Me doeu muito. Porque na minha mente, mundo fantástico de Márcio, o que eu estava planejando? Vou juntar dinheiro, comprar passagem, botar tudo na mala e, ó, perna para quem tem, como diz minha avó. Né? Não, não é o tempo. Então, eu precisei pedir conselho ao Senhor, né? Aquele que sabe, aquele que tem o controle da minha vida, para que eu não tome decisões precipitadas. Se eu compro a passagem, e se eu vou? Chega lá, vai dar o quê? Ruim. Aí, o que eu vou fazer? Vou murmurar lá. Mas tu não estava vendo isso, que não sei o quê. Aí, o que Deus vai falar comigo? Mas eu falei: não, e tu veio só teimosa. Simples assim. Então, ele é o quê? Maravilhoso conselheiro. Depois, embaixo, está dizendo que ele é o Deus poderoso, ou seja, o Altíssimo poderoso, aquele que tem o controle de tudo, que tem todo o poder. Aquele que sabe o que a gente precisa. Aquele que sabe o que nós necessitamos hoje, agora, nesse tempo, 8h46 da manhã, ele é poderoso para fazer infinitamente o quê? Esse anúncio dessa profecia de Isaías 700 anos antes. E é tão maravilhoso, é tão tremendo, que às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sou tão pequenininho, né? Eu sou tão pequenininha. Ele não está me ouvindo, não, ele está te ouvindo. Começa a clamar, começa a orar, começa a dizer assim, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Depois uma outra, que eu acho assim, tremendo, Pai Eterno. Então, seja, até a eternidade, ele é o nosso. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem um pai. Não, mas fala assim, olhando para dar uma animada, fala, você tem um pai. Fala assim, e não falta nada, fala. Não vai faltar nada, absolutamente nada, porque você tem um pai. E esse pai, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que quando você pensa assim, não tenho ninguém, ele deve ficar pensando assim, como assim tu não tem ninguém? Tem gente que ama falar isso. Ai, não tem ninguém por mim. Não fala mais isso, não. Porque você tem um pai que é poderoso, infinitamente poderoso, amoroso, longânimo, misericordioso, tremendo, e te trouxe aqui hoje para você ouvir que ele é o teu. Fala assim, glória a Deus. E não é qualquer pai, né, irmãos? Não é qualquer pai, é aquele pai. Eu não sei se tem pais aqui assim, mas tem pai que é muito super protetor. Muito, muito. O filho fala assim, ah, eu vou ali na padaria. Não, eu vou contigo. Ah, eu vou ali no, na casa do meu amigo. Não, eu vou contigo, vou te levar na porta, depois eu vou te buscar. Um pai super protetor. E o nosso pai também é. E ele vai conosco nessa proteção até a eternidade, cuidando de tudo. Segura na mão do irmão aí e fala assim, cuidando de tudo. E às vezes nós estamos chegando no final do ano já desesperado, pensando, meu Deus. Ai, igual eu querendo comprar uma caixa de fogo já. Ai, Senhor. Aí, irmão, essa semana eu vou compartilhar aqui. Foi segunda, anúncio na família. Uma tia passou mal, não sei o que, a irmã do meu pai, vai entubar. Eu falei, não, não vai entubar não, em nome de Jesus, vai não. Aí, quinta-feira, minha avó é sensacional. Eu já falei com ela, vamos no culto para as pessoas conhecerem você, você é tão chiquérrima. Sabe o que ela fez? Tropeçou, ela tem 93 anos, tropeçou, caiu. Caiu, e ela foi se arrastando até ela arrumar um trem lá para segurar e ficar em pé. Não contou para ninguém, porque ela é dessas. Ela mesmo fala, eu sou dessas. Olha, vê se isso é coisa que... E aí, irmãos, o pai é tão bondoso, tão poderoso, que a minha irmã mora embaixo, ela mora em cima, eu moro na frente, é uma comunidade, quase uma tribo, né? As minhas sobrinhas chegaram lá, aí minha sobrinha falou, o seu braço está sangrando. Ela falou, aham, eu caí. Aí a minha sobrinha fez assim, você é velha, você caiu. Aí, enfim, irmãos, enfim. Eu falei para ela assim, falei, Manuelina, em nome de Jesus, não dá susto mais nem nós, não. Eu vou comprar 30 caixas de fogos para cantar Feliz Ano Novo, já deu. Aí sabe que ela falou comigo assim? Ai, chata você, precipitada. Mas por quê, irmãos? Porque a gente fica ansioso para acabar logo. Mas vai virar o ano e os dias vão continuar sendo de acordo com o quê? Com o que Deus quiser. E nós estamos ansiosos. Vê se a pessoa que está sentada do seu lado, ela está em paz. Dá uma olhadinha para ela aí. Ela está em paz? Deixa eu olhar aqui os irmãos que não tem ninguém do lado. O irmão está com um cara que está em paz. Glória a Deus. Né? A irmã que está de frente para mim aqui, assim, ó, que ela fica me olhando assim, ó, impactada. Em paz. Nós precisamos ficar em... Porque o nosso Pai, ele é eterno. Eterno. Você consegue mensurar o que, que o Pai está preparando em nosso favor? Você consegue? Sim ou não? Você consegue mensurar o que, que vai acontecer contigo em 2025? Você consegue mensurar o que vai acontecer com a sua casa em 2025? Sim ou não? Mas a gente pode profetizar que em 2025 nós vamos viver coisas extraordinárias. Você pode profetizar isso? 2025, nós vamos viver coisas extraordinárias. Fala assim, em 2025, o meu Pai amoroso, bondoso, vai me presentear e eu vou viver, profetiza isso, e eu vou viver uma experiência. Fala assim, uma não. Oh, que lindo, nós ensaiamos 30 meses. Coisas extraordinárias, você pode declarar isso? Coisas extraordinárias. Hoje você vai sair andando na rua com o teu carro, sai gritando, dizendo assim, viveremos coisas extraordinárias. Em nome daquele que tudo pode, tudo opera, tudo faz. E para finalizar, príncipe da paz. E aí, mais um fato de Dona Manuelina. Falei com a mulher da farmácia, assim que eu encontrei com ela e minha irmã lá em Correias. Minha irmã, braba. Falei, vem de juízo. Aí a mulher da farmácia falou assim, o quê? Falei, porque se vender a gente quer 30 cartelas para dar para essa pessoa aqui, ó. Né? Mas não vem de juízo, não vem de paz. Nós ganhamos isso de presente. Paz, ele é o príncipe da... E por que que o mundo está tão assim, ó? Ontem eu fui fazer um velório, um ato fúnebre, depois eu passei aqui no centro da cidade, abarrotado de gente correndo para lá e para cá. Mas muita gente. E aí eu sentei na Praça Dom Pedro ali, que eu ia de 700. Eu moro lá na Curva do Vento, chamado Bom Fim. A fila estava quilométrica, eu fiquei olhando e falei, eu não vou chegar em casa hoje não, gente. Muita gente correndo, correndo, correndo, correndo, correndo, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que fazer isso. Quem é que chegou hoje cansado? Por quê? Porque a gente tem que mostrar ou fazer alguma coisa, ou desenvolver alguma coisa, ou organizar alguma coisa, nós estamos cansados. Mas ele é o príncipe, paz que excede todo entendimento. Você recebe isso agora? É o maior presente de Natal que você vai receber. Paz. Paz. Porque quando a pessoa está em paz, ela não toma decisões precipitadas. Ela crê que todo o poder haverá de se manifestar sobre a vida dela. Quando ela está em paz, ela não fala coisas que não deve. Quando ela está em paz, ela tem certeza que o pai dela, o meu pai, o seu pai, o nosso pai, vai agir em todas as coisas. Porque nós estamos em... Se alguém te zuretar a tua cabeça, fala assim, eu estou em paz. Se a pessoa estiver muito nervosa, fala assim, a paz reina sobre você. Você conhece alguém que já acorda no 380? Nem 360. Tem gente que já acorda, dorme falando. Não é? Porque não está com essa paz. Mas a paz, a calma... Acalma, recebe essa paz aí, porque ele é o príncipe da... Vamos ler, versículo 6. Coloca aqui para mim, por favor. Para a gente poder ler todo mundo junto. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus... Ele será chamado... Vamos repetir isso bem alto. Ele será chamado... Aleluia. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Eu recebo. E aí o versículo 7 está dizendo, ele estenderá o seu governo... E haverá paz sem fim. É o que nós estamos precisando, irmãos. Na noite de Natal, quando você estiver com a sua família, né? Hoje, às vezes, você não vai estar em família, vai estar sozinho. Tem algumas pessoas que passam sozinho, né? Mas fique em paz, porque ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o Emmanuel. Deus conosco, o Pai conosco, o Eterno conosco, aquele que tem a direção, né? Ele está conosco, fala conosco, e bondoso Ele é. Curva sua cabeça, ministério de louvor. Comece a agradecer a Ele. Hoje é dia 22 de dezembro de 2024. 700 anos antes dele vir ao mundo, ser gerado por uma virgem, ele já era anunciado. As pessoas já ouviam falar sobre esse nome, Emanuel. Isaías foi tomado em profecia, recebendo essa revelação tão poderosa. E em Isaías capítulo 7, fica com seus olhos fechados, versículo 14 está dizendo assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Aquele que está, aquele que participa, aquele que não abandona, aquele que direciona, aquele que quando você não tem mais uma solução, ele opera a solução. Quando você não tem mais a esperança, não há mais uma movimentação, humanamente falando, ele chega, ele realiza. Quantas coisas, e eu quero que você lembre isso agora, quantas coisas ele realizou na sua vida até hoje. Quantos cuidados, quantas palavras ele ministrou, liberou sobre a sua vida, quantas direções ele te deu, quantos nãos ele também te falou, como ele fala comigo, mas quantos sims também ele falou, e quantas coisas ele tem falado nesse tempo, e somente uma coisa ele quer que a gente fique em paz. Porque o controle está na mão dele. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A bondade dele, o amor dele é tão poderoso, é tão grandioso. E não pense mais, nunca mais, que você está sozinho, que ninguém está olhando, que ninguém está falando. Ele está. Ele manifesta a sua misericórdia todos os dias na sua vida. Quando você abre o olho, as misericórdias dele já foram renovadas sobre a sua vida. E ele está dizendo nessa manhã: eu vou continuar sendo contigo. Eu vou continuar te protegendo. Eu vou continuar te guardando. Eu sou. Eu vou continuar protegendo a sua casa. Eu vou continuar protegendo a sua família. Me glorifique, me exalte. Oh, aleluia. O ministério de louvor vai começar. Exaltar o nome dele. Nós vamos começar a exaltar o nome dele nessa manhã em gratidão. E ele está dizendo: por que esse coração tão aflito? Por que a tua alma tão abatida? Oh, meu Deus! Por que? Se eu sou o teu Pai, eu sou o teu Pai eterno, eu sou o poderoso, por quê? Por que tanta insegurança? Por que tanto medo? Ah, quando você se levantar do seu lugar, eu vou te chamar aqui à frente para a gente terminar o culto aqui na frente. Mas venha com seu coração aberto e nós vamos orar juntos, amém? Seu nome é maravilhoso. celeiro, Deus forte. Aleluia. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se coloca aqui, seu nome é maravilhoso conselheiro. Deus forte. Aleluia. O Pai da eternidade. Sim. E príncipe da paz. Jesus. Aleluia. Você pode declarar isso? Eu não sei se tem possibilidade de você erguer suas mãos. Você pode fazer isso? Irmãos, há uma movimentação de cura. Mas não é uma cura só física, que é visível, que é um diagnóstico médico, não. Há uma movimentação de cura interior, de dentro para fora. Há uma movimentação, porque é um cuidado dele contigo, comigo. E sabe quando falta alegria? Falta alegria, falta ânimo. Isso é uma movimentação de dentro para fora. Então erga suas mãos e fala com ele: Pai, eu recebo agora. Eu recebo agora. Declara isso aí, abre a sua boca. Pode declarar: eu recebo, Pai, agora essa cura. Eu recebo essa cura. E essa cura é de dentro para fora. Aleluia, aleluia. Eu recebo. Quem está aí também na galeria, recebe. Quem está no campus online, recebe. É uma cura. Há uma visitação do Pai que é eterno, que enxuga as tuas lágrimas. Oh, rabada canta, rabalabás. Senhor, nós colocamos tudo aqui nesse altar. E eu sei que tu está aqui. Você pode dar glória a Deus por isso, irmãos? Eu sei que tu está aqui. Eu sei que tu chegou aqui. Eu sei que nessa manhã, nesse primeiro culto, tu está aqui, tocando em cada vida, começando desde o altar até lá atrás, na galeria, quem está no campus online, tocando em cada um. Porque o nosso maior presente é a tua presença em nós, nos renovando, trabalhando, restituindo. E eu quero declarar agora, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, continua sendo conosco, falando conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, e há uma necessidade de uma organização em algumas famílias aqui. Ah, meu Senhor, algumas coisas saíram da ordem, mas eu creio que nessa manhã, nesse culto, nesse primeiro culto, o Senhor está visitando essas famílias, trabalhando em prol dessas famílias, porque tu é o Pai eterno, e que tem o controle de todas as coisas. E eu quero, meu Senhor, agradecer por esse domingo, agradecer por esse momento na tua presença, na tua casa. Quanto o Senhor hoje vai continuar trabalhando. E eu sei que alguns irmãos estão aqui, vão contar o testemunho. Eu estive no altar, pastora, e todo o meu corpo foi transformado. A minha alma, o meu espírito foi impactado. E eu saí dali completamente diferente do que eu entrei. Eu sei. E nós entregamos tudo nas tuas mãos. Nos leva em paz para os nossos afazeres do dia. Os que vão para casa, os que vão para os seus trabalhos. Meu Senhor, eu quero agradecer pelo teu poder e pela tua graça. seja conosco, que a tua mão poderosa continua nos acompanhando e nos guiando. Receba a bênção do Senhor, que o amor de Deus o Pai e a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família e sobre toda a igreja na face da terra. Nós declaramos amém, glória a Deus, aplauda Jesus. Feliz Natal, Deus abençoe, abraça aí essa pessoa que está ao seu lado, abençoa a vida dela. Glória a Deus.